do tapa na xereca e deixa a marca da minha mão. Do tapa da xereca e deixa a marca da minha mão. Embora vai, e não em GRC Produções, hein? Chegou o brega bom, hein? É o DJ Bruno Mix, conquista CDs, hein? Saudade de divulgações. Do tapa da xereca e deixa a marca da minha mão. Do tapa da xereca e deixa a marca da minha mão. Vambora. Falou André CD, dono de tudo grave, tamo junto, hein? Alô PK, Elite Corpus. André CD, o moral de Ibi Coala.